E olha, tá todo mundo ligado e já tá falando, né? 7 dias faltam? Faltam sete dias, hein, gente? É uma nova Clube FM, de roupa nova, de cara nova. Você não pede por esperar. Fica com a gente, já vai avisando todo mundo. A Clube FM vai pra cima. Vai pra cima. O que era bom tá ficando ainda melhor, hein?